Isso, agora vamos lá, vamos cantar isso. Se você não sabe, quer saber, assobiar é bom que experimente. Tente um assobio. Quando as coisas boas ameaçam acabar, é bom que experimente. Tente um assobio. Tente mais uma vez, sopre com fervor. Se o sopro é fraco, chame o grilo. Grilo falante? Isso! Pra quem não tem sorte e quer se ver longe do azar, é bom que experimente. Tente um assobio. E as coisas vão, por certo, melhorar. Se ver longe do azar, é bom que experimente. Tente um assobio. E as coisas vão, por certo, melhorar.